Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Vivência Espírita. Bom dia aos nossos vivencianos que estão escutando a gente, participando, já estão aqui no YouTube. Comentem aqui para a gente se o som está funcionando. A gente teve um probleminha aí com a abertura, mas eu acredito que no YouTube saiu o som. Só confirma aí se o pessoal que está escutando pela rádio está ouvindo a gente também. Tá ouvindo aí a vinheta. Mas já deixo aqui um bom dia para os nossos ouvintes também da Rádio Doutrina, da Rádio Rio de Janeiro, da Rede Espaço Espírita, da Rádio Espaço Espírita e da TV Espaço Espírita lá de Barra Velha, que estão assistindo a gente e escutando a gente pela rádio. Então a gente agradece aí a audiência de vocês. A gente agradece também a audiência do pessoal de Dourados, da TV do Luiz, né? Ele até mandou um abraço também para o Dr. João Navarras, o Luiz lá de Dourados, também aqui participando com a gente e retransmitindo a Rádio Portal da Luz, perdão. Então, os ouvintes da Rádio Portal da Luz que estão escutando a gente aqui através do YouTube, também a gente já deixa um alô, agradece aí a audiência. E a todos os ouvintes que sempre participam aqui pelo WhatsApp, pelo YouTube e pelo Facebook, né? Então, o Clebser Palma já está aqui, o Silvio Souza, a Gisele lá de Itaberá participando com a gente também, o Paulo Quintanilha, a Juliana, a Valéria lá do Rio de Janeiro já está aqui mandando bom dia, o Aécio César também deixando um alô para toda a equipe, o Carlinhos que está aqui conosco, o Rô Costa, o Bruno Sistolo, Milton Baruel, o Daniel Rosa lá de Goiânia, que sempre participa conosco, o Rony, a Rosana, então tem bastante gente participando conosco, dizendo aqui que o som tá ok, obrigado pelo feedback, e deixo aí, o Rony também disse que na rádio tá ok, obrigado, depois verifica se a vinheta vai sair na rádio aí também, Rony, por favor. E a gente já deixa um bom dia aqui para o Jorge e para o Carlinhos que está conosco. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais um dia junto com vocês aí, para a nossa alegria e a alegria do programa Vivência Espírita. Nós vamos entrando no ar agradecendo os nossos patrocinadores, né, os nossos apoiadores, WS Festas e Embalagens, Maquin, Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadoras e Aparelhos Eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Livros Espíritas, Espiritualistas de Autoajuda e CD, vocês encontram na Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, Depósito e Seu Depósito e Polotel, Conforto, Praticidade com Economia. Agradecemos também as nossas Casas Espíritas AME, Anjos Mael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida, Paulo de Tarso, que nos ajudam nessa empreitada, também a Tenda de Umbanda Mãe Maria e o Grupo Musical Castelã. Como já foi citado pelo Rodrigo, e o Rui daqui a pouco apresenta ele melhor, o doutor Lourenço Navarras, que estará conosco hoje aqui, falando sobre um tema muito importante também, que esse mês passado também era um mês de apoio ao Alzheimer, né? E o doutor Lourenço tem conhecimento espiritual também, e nós vamos tentar abordar esse assunto também, a relação do Alzheimer também com o espírito e todos os questionamentos que vocês tenham para fazer, porque ele é especialista nessa área. Eu tenho certeza que tem muitas perguntas sobre Alzheimer para nós fazermos, tirarmos essas dúvidas que nós temos. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Carlinhos. E bom dia, doutor João Lourenço Navarras. É médico, psiquiatra e psicoterapeuta, colaborador da TV Mundo Maior e também da Rede Boa Nova de rádio. É diretor clínico e fundador da Cooper Casa, a sua nova casa mental. É professor da ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos, e é médico, foi médico no Exército como segundo-tenente, e a sua esposa é a nossa querida Rose, que embora não a conhecemos, já mandamos um grande abraço para a Rose, para a esposa do professor, do doutor João Lourenço. Como é que é, Navarras ou Navajas, doutor? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo carinho, da receptividade de todos, né? É Navajas, que fala com J. Navajas. Né? Então, então vamos apresentar o Carlinho, depois o Carlinho vai fazer a nossa prece, depois nós entramos com o senhor aí. Perfeito. Direto. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, doutor João Lourenço. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, família vivenciana. Vamos saudando e agradecendo a toda a espiritualidade maior, pedindo neste momento que nos envolvam com sua luz, com sua energia, dando-nos um passe abençoado. Saudando a todas as fraternidades, pedindo que nos envolvam nessa luz, para que tenhamos um dia maravilhoso de programa Vivência Espírita, onde nós pedimos: obrigado, Pai, por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. Que nós consigamos no dia de hoje, Pai, resgatar um pouco mais de nossas faltas, desce de vidas passadas. Que através de vossa misericórdia nós consigamos o perdão de nossos cobradores. Que eles vejam nossa busca pela reforma moral, nossa batalha pela evolução espiritual. E ao invés de cobradores, tenhamos companheiros de jornada, nos amparando, nos auxiliando, nos intuindo, dando-nos força e sustentação para evitar que incorramos em erro e nos percamos novamente nesse mundo de nosso Deus. Vamos pedindo neste momento que Dr. Bezerra de Menezes, com seus médicos e seus enfermeiros, a equipe de cromoterápicos, os médicos e enfermeiros do espaço, que fluidifiquem a água nessa caneca, nesse copo, nessa garrafa, nessa jarra, nessa ânfora, colocando o linimento e o bálsamo necessário para o alívio de nossas dores físicas e espirituais. Que coloquem também, por favor, a vacina do coronavírus para que possamos passar por essa pandemia isento de qualquer malefício. Assim, agradecidos, nós pedimos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém. Amém. Amém, queridos irmãos. Amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é Alzheimer, com o Dr. João Lourenço Navarras. Não saiu aqui pra gente, Jorge, a vinheta, mas pro pessoal do YouTube saiu, tá bom? A vinheta do tema de abertura. Então a gente já deixa aí um alô e um bom dia para o doutor. Doutor, bom dia. Bom dia. Bom dia, então, doutor. Muita paz, muita tranquilidade. E então nós vamos entrar direto já no assunto que o senhor vai desenvolver para a gente. E eu vi na internet que o senhor faz muita palestra a respeito das doenças mentais, justamente do mal de Alzheimer. Então, eu gostaria que nós já pudéssemos entrar já no assunto. E nem só dividiu a nossa palestra de hoje em quatro partes: biológico, psicológico, social e espiritual. Então, okay. Vamos entrar já direto no assunto? Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui. Como é que o senhor pode falar a questão da parte biológica da doença? O que é que ela cria na pessoa? Como é que se desenvolve nessa parte corporal e mental? Acho que a primeira vez que isso foi descrito foi em 1906, pelo próprio médico que acabou cedendo o nome dele à doença, né? Que é o Dr. Alois Alzheimer, né? Em que ele percebeu uma característica diferente, né? Processo demencial, né? Que o Alzheimer é uma das doenças demenciais, né? Ou a demenciação é a perda do nosso cérebro de funcionar de maneira adequada. Tem várias causas, e essa causa, chamada, que ele recebeu o nome do Alzheimer, do Alois Alzheimer, que hoje até existe um remédio com o nome dele. A gente prescreve Alois, é o nome de um remédio também, né? Que ele percebeu que a evolução pelo quadro clínico, lembrando que em 1906 a gente não tinha muitos recursos de imagem, era mais a clínica, né? Então os neurologistas, os psiquiatras tinham muito mais que fazer exames neurológicos e neuropsiquiátricos para chegar à conclusão. E a principal característica do método era o método de evolução. Então, observando os casos de demência, percebeu-se que esses casos eram diferentes, né? Havia uma perda muito mais rápida, muito mais progressiva das capacidades cognitivas e, em paralelo, junto com isso, que não era só uma falha de memória, havia perdas semânticas, né? O que significa isso? A pessoa não conseguia, ela parece que desaprendia aquilo que ela já sabia. E vai aumentando, inclusive, nas questões psicomotoras. Ela esquecia como se faz algumas coisas que ela fazia a vida inteira. E junto com isso, quando a gente fala o que faz a vida inteira, é se vestir, como é que come, né? Era uma coisa muito mais grave do que simplesmente falhar a memória. E junto com isso, muitas alterações de comportamento, de irritabilidade, agressividade, oscilações do humor, né? Que a pessoa ficava muito alegre ou muito triste, uma perda de peso muito importante, né? Massa muscular, então organicamente a pessoa ficava muito depauperada e com muitos sintomas psiquiátricos também, alucinações, delírios. Então ele começava a perceber que não era só um quadro simples de declínio cognitivo simples, né? Que vai perdendo a memória. E chegava um ponto em que a pessoa ficava totalmente apática, né? Ela perdia a capacidade de manter o contato com o mundo externo, totalmente, né? E um quadro arrastado, né? Que podia chegar a durar de 6 a 10 anos, até que a pessoa evoluía para óbito, muitas vezes descompensações orgânicas paralelas, né? Inclusive em função das próprias dificuldades de funcionamento da capacidade de se cuidar e também de, às vezes, de respirar e de comer, né? Ainda mais naquela época que não existia muitos recursos. Hoje você pode manter uma pessoa viva indefinidamente, suprindo, vamos dizer assim, as suas necessidades físicas, né? Através de aparelhos ou de sondas ou de cirurgias que mantêm a pessoa viva. Mas a maneira pela qual ela mantém contato com a gente é precária. Então, a gente acostumou-se a dividir essa doença do ponto de vista físico, né, da observação clínica, em três fases, né? A primeira fase é isso que nós falamos, perde a memória de curto prazo, que hoje, antigamente, alguns anos atrás, né, que é o tal do CCL, né, o comprometimento cognitivo leve. Hoje eles chamam de transtorno cognitivo leve, né? E por que isso? Porque a gente não sabe quem começa a ter isso, se biologicamente vai para Alzheimer ou não, né? E a primeira fase é só uma perda um pouquinho da atenção, né? Às vezes a pessoa fica um pouco mais distraída, ela fica talvez um pouquinho mais irritada em função de ela perceber que algumas coisas ela está fazendo duas vezes ou três vezes, uma certa apatia inicial em relação às coisas, e já algumas alterações na memória semântica. A semântica é como que fala algumas coisas, como que pede algumas coisas, né? Como coisa simples. Ela olha para a janela e não sabe como é que faz para pedir para abrir a janela. Ela fica, me abre ali, ela não consegue falar o que quer, né? É uma fase, essa é a primeira fase, né? Na segunda fase, clinicamente falando, aí ela já começa a ter uma dificuldade de falar e de coordenação motora, que é a tal da perda da capacidade de fazer as coisas. E na terceira fase, que é a fase mais rápida, vamos dizer assim, ela tem uma degeneração progressiva, cada vez com maior dificuldade da fala, já não consegue ler e escrever, pode começar a deixar de conhecer os pacientes mais próximos, os parentes mais próximos, aí começa a ter alterações de comportamento, no sentido que ela já não sabe mais coordenar o que sente, com o que pensa, com o que precisa ser feito. A apatia aumenta muito mais, uma irritabilidade muito maior e uma instabilidade emocional muito grande, né? 30% desses pacientes começam a ter esses sintomas que chamam de psicótico, né? Que é começar a ter ilusões ou mesmo alucinações, sejam elas visuais ou auditivas, né? E aí pode começar a perder controle de esfíncter, né? Porque ela já não lembra mais como é que é fazer xixi ou fazer cocô. E aí chega na quarta fase, que é quando a pessoa está totalmente dependente, completamente dependente para fazer as coisas, perde muito peso, não consegue mais falar, fica extremamente agressivo, e na realidade a agressividade é por não entender o que está acontecendo, né? A apatia que no começo era leve se torna extrema, perde muita massa muscular e a sua capacidade de movimentar diminui bastante. Quando o Dr. Alois começou a perceber essa evolução muito diferente de alguns pacientes, né? Ele começou a fazer a pesquisa, então ele descobriu que isso era uma entidade nosológica, a gente fala que é uma doença, né? Um nome técnico, né? Com uma vida própria, com uma sequência própria de... Por isso que ele deu um outro nome. Era diferente, por exemplo, da demência vascular, que é o que a gente conhece hoje como arteriosclerose, ou esclerosando no passado, né? Mas que é uma doença muito mais suave, de evolução muito mais lenta, e ela é feita em degraus, né? Aos pouquinhos a pessoa vai perdendo. A gente percebe que vai caminhando, mas ela não perde de uma maneira tão rápida e funções tão nobres, né? Aí fica mais nas questões da memória, vamos dizer assim, né? E outras doenças também. Diga, pode falar. Por que a maioria das pessoas que eu vi aqui, eu pesquisei, tem problema pulmonar? Conforme ela vai perdendo também as funções motoras e as funções cognitivas e de fazer as coisas, é como se ela também esquecesse como que é coordenar, engolir e respirar. E muitas vezes ela acaba engolindo quando ela precisa respirar e respirar quando está engolindo. A gente perde a parte de fonoaudiologia, a parte de coordenação motora da glote, da garganta. Então não é difícil, mesmo ela se alimentando, ela poder aspirar a comida. Quem tem parentes sabe que às vezes você... A pessoa vai esquecendo como que come. Ela mastiga por um reflexo quase igual de uma criança que chupa a chupeta, né? E a comida vai ficando na boca. Então, às vezes, se você não limpa, se você não tira aquela comida que fica na boca, entre os dentes, entre a gengiva e o dente, ela vai aspirando. Numa hora dessa, ela deita ou levanta, ela aspira a comida e vai para o pulmão, né? Aí é uma pneumonia por anaeróbio, que a gente fala, que é bem grave. E já pega uma pessoa depauperada, assim, outra, recursos energéticos do corpo mesmo, né? E ela acaba evoluindo para óbito por questões pulmonares. Doutor, não sei nem se está no tempo de fazer essa pergunta, mas não foi descoberto nada ainda o que ocasiona mesmo isso para as pessoas começarem a evitar, porque a gente vê tanta especulação, a gente vê as pessoas falar tanta coisa, olha, você tem que ler bastante, você tem que mexer com a mão esquerda, depois mexer com a mão direita, você tem que fazer caminhada, você tem que passear, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que continuar com o seu ciclo de amizade, você tem que tudo isso. Mas tem gente que teve tudo isso e teve Alzheimer, né? Existe algo já que a gente possa antecipar, tipo assim, olha, eu vou prevenir isso aqui de alguma maneira? O que a gente observa hoje, e isso foi um, são dados bem recentes, que no começo desse ano eu terminei um curso de um ano lá no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, que é um grupo específico que eles chamam de Programa da Terceira Idade. Então, como se fosse uma atualização na psicogeriatria, que é a psiquiatria do idoso. Hoje, vamos dizer assim, sabe-se todo o mecanismo que acontece no cérebro para fazer essa degeneração cerebral, que é principalmente o depósito de proteínas, né? De duas proteínas, a proteína tal e a alfa-beta proteína, né? E com isso, sabe-se todo o mecanismo químico, fisiológico, de como é que essas coisas acontecem. E fica bem claro algumas tendências que são mais genéticas, né? A tendência genética disso. E dentro da genética, a epigenética. Você pode ter herdado geneticamente, ter doenças, mas elas não serem ativadas de acordo com o seu comportamento. E mesmo que ela seja ativada, ela pode vir em formas mais amenas, né? Vamos dizer assim, mais fáceis de lidar, né? Vamos dizer assim. E nesse sentido, o que se descobriu? Tenta-se interferir em vários processos químicos que ocorrem nesses depósitos de beta-amiloide e da proteína tau, que eles chamam, né? Para tentar evitar a formação das placas senis, que é o que a gente vê no microscópio, né? Que são aglomerados de células nervosas que morreram em função desse depósito de proteína tau, formando os complexos neurofibrilares e também da beta-amilase, vamos dizer assim, né? Dos beta-amiloides. E aí tentou-se criar um monte de medicações que interferissem nas enzimas que fazem isso acontecer. Nenhuma delas deu certo até hoje. Isso é bem recente, não tem nenhum ano que a gente está sabendo disso. As pesquisas continuam. A gente tem várias indústrias farmacêuticas buscando esse filão, né? Porque quem descobrir isso aí é como descobrir uma mina de ouro. Algum remédio poderoso de uma das necessidades maiores do ser humano. Mas existem algumas medicações que agem mais em nível de neurotransmissores que auxiliam, não na cura, mas a gente fala que é no retardando o processo degenerativo da pessoa, né? A fim que ela possa prolongar a sua vida útil, apesar de saber que é um processo degenerativo, né? É tal como aquelas doenças, a paralisia geral progressiva, aquelas que vão desmielinizando os neurônios na medula e a pessoa vai se paralisando da cabeça para os pés, dos pés para a cabeça. E aí, claro, hoje tem medicações que tratam os sintomas e um dos sintomas a perda da memória. Um dos sintomas que o remédio consegue. Mas interferir ainda no processo degenerativo, o pessoal está pesquisando muito. Nenhum remédio que foi visto ainda funcionou de maneira adequada. Rui, a gente tem uma pergunta de um ouvinte aqui na internet. Não, mas deixa só perguntar. Tá bom? Tá bom. Ataxia. O que é ataxia? Não, porque nós tivemos um colega, um grande companheiro nosso, inclusive de doutrina, que faleceu e com mal de ataxia. E a gente via que não era bem um mal de Alzheimer, mas ele ia estar perdendo a memória, perdia o paladar, perdia a sua função urinária. E então, criou-se uma série de problemas para ele. Essa também poderia levá-lo até o Alzheimer? Na realidade, existem as outras doenças degenerativas do sistema nervoso que, às vezes, não pegam o sistema nervoso central, pegam o sistema nervoso periférico. Então, as pessoas... É como se eu fosse cortando os fiozinhos que ligam o meu computador com o mouse, com a tela, e aos pouquinhos começa a falhar. A CPU até funciona, mas eu não consigo saber o que acontece lá dentro porque as pessoas ficam paralisadas. É uma coisa que vem de... Não é do sistema nervoso central, é mais do sistema nervoso periférico. E a Juliana entrou aqui no Facebook, no YouTube, e fez uma pergunta, né, para o doutor. O Alzheimer é uma doença que pode ser evitada ou, do ponto de vista espiritual, é algo que a pessoa compulsoriamente deve passar? Juliana Chibaov, né? Seria legal você comentar a sua cidade, Juliana, para a gente aqui também. Pode falar, doutor. Ô, Juliana, estou ouvindo. A Juliana, é o seguinte, Juliana, eu estava comentando exatamente se tem como prevenir isso. Como é genético, a gente já nasce com isso. Então, o que eu posso fazer para não ativar esta doença? Então, tem todas as questões de alimentação, de estilo de vida, né? De trabalho intelectual. Inclusive, a gente fala muito de um termo que a gente chama de reserva cognitiva. Os prejuízos ou a evolução do Alzheimer é menor ou menos drástica quanto mais reserva intelectual a pessoa tiver. Então, o que significa isso? Quanto mais anos de estudo, é mais difícil a degeneração, ou a degeneração é mais lenta. Tanto que, muitas vezes, a gente, quando vai fazer exame, vamos dizer assim, nas pessoas, a gente pergunta qual é o grau de instrução da pessoa. As pessoas com pouca instrução, é como se elas não tivessem aberto sinapses no cérebro. Então, ela tem menos sinapses. Aí, quando começa a doença, ela evolui de maneira mais rápida. Na questão da alimentação, quando a gente fala, o que é uma boa alimentação? Hoje em dia, a gente fica imaginando aonde encontrar, mesmo que eu faça uma alimentação à base de frutas, de verduras, que é o que o pessoal comenta, né, na prevenção, aonde a gente pode encontrar isso que não nos cause intoxicação com outras coisas, né, inclusive a respeito dos transgênicos, né, das inseticidas, né, dos agrotóxicos que se usam na produção, e isso tudo tem elevado em consideração. Há também uma questão ligada à produção de colesterol, né? Então, existem pessoas que têm uma hipercolesterolemia de nascença, isso também precisa ser tratado. Então, tem toda uma série de fatores biológicos e de comportamento que podem ser os predisponentes, né? E precisa ter os precipitantes, né? Ou seja, não basta eu ter a genética, eu tenho que ter também uma vivência que faz com que isso aconteça. Agora, é claro que se a pessoa tem como uma programação kármica, né, para ter esta ou aquela doença, nunca é no sentido de um azar ou de um pagamento de um pecado, é uma experiência em que a pessoa vai poder adquirir um valor, vamos dizer assim, espiritual, através do enfrentamento daquela dificuldade, se não ela mesma, mas aqueles que a rodeiam, principalmente em doenças que são consumptivas e que deixam a pessoa dependente dos seus familiares e amigos. Então, Dr. João Lourenço, então procede aquela fala que a gente sempre ouve das pessoas dizerem que é necessário fazer a palavra cruzada, caça-palavras e toda atividade que movimenta o cérebro além da leitura? O sempre está oferecendo para o cérebro estímulos novos, né? Coisas que a gente não sabe fazer. Eu costumo dizer que são os desafios. Às vezes a pessoa faz muita palavra cruzada, mas aquilo não é mais um desafio para ela. Desafio para a gente é mais ou menos assim: quem é destro começar a tentar escrever com a mão esquerda, por exemplo. É uma coisa muito estranha e muito que nos causa contrariedade, né? Então, ler uma outra língua, aprender uma outra língua, ou desenvolver um cálculo matemático que nunca ouviu falar, né? Isso é o que faz realmente abrir novas fronteiras. Agora, é claro que a gente vai adequar isso ao nível intelectual e cultural da pessoa. Então, se a pessoa só tem até o primário, a gente vai estimular ela com coisas ligadas ao nível dela, do ginásio, vamos dizer assim, que é trazendo ela sempre para um nível maior de exercícios neurológicos, vamos dizer assim. Quanto mais reserva cognitiva, é como se a doença evoluísse menos mal. É o que a gente observa, ou pelo menos o que a gente viu lá na experiência do Proter, que é uma enfermaria que só faz isso, né? Na USP, lá, né? Doutor, no PQ da USP. Doutor, outro fator que eu considero, né, que eu não tenho competência para falar sobre isso, mas coisas que nós observamos. Por exemplo, a sensação de impotência, de abandono. A pessoa, ela passa a vida toda trabalhando, às vezes aquela pessoa até centralizadora, aquela que resolve todos os problemas da família, aquela que é a base, do esteio da família, às vezes. Aí chega ali, vai, se aposenta, né? E continua em casa, e muitas vezes ela, aquele poder que ela tinha sobre todos, ela vai perdendo esse poder aos poucos. Daqui a pouco, quem está resolvendo as coisas não é mais ela. Não porque ninguém esteja abandonando, por falta de necessidade mesmo. E essa pessoa ela vai se retraindo, daqui a pouco parece que ela quer apagar tudo aquilo que está acontecendo. Isso aí é verdade também? Então, esse é o lado mais psicodinâmico, né? O lado psicológico do Alzheimer, né? O que vai acontecendo na psicodinâmica da pessoa que começa a ter isso? E lembrando que ela é uma demenciação, né, um processo demencial, e algum tempo atrás, quando não se sabia mais sobre a histologia, né, sobre a patologia orgânica mesmo, que a gente não tinha neuroimagens, o Alzheimer só era dado esse diagnóstico quando começava com 50, 55 anos de idade. Eles chamavam que era uma doença, uma demência pré-senil, né, que começava antes da pessoa ficar idosa. E hoje a gente sabe que o fator idade é um fator importante para se desenvolver, né? Em torno de 65 anos, as pessoas já podem começar a desenvolver essa doença do Alzheimer. Então, o que significa isso? Nem sempre pega um idoso, né? Pega um adulto maduro, né? Que eu vamos dizer assim, e é uma doença devastadora, exatamente por causa disso. Uma coisa é você se aposentar e ir perdendo funções ou abrindo mão de funções. Uma outra é você se aposentar porque foi perdendo funções. E aí é muito mais dolorido para a pessoa, aos poucos, e percebendo que não consegue mais fazer as coisas. Não é que não quer mais fazer as coisas, não precisa mais fazer as coisas, né? E às vezes ela tem essa... no começo da doença, ela tem as oscilações de perceber o que está acontecendo com ela, então se torna mais sofrido. Essa é a psicodinâmica, vamos dizer assim, né? Da doença do Alzheimer, né? Que é uma doença progressiva e até certo ponto ela é irreversível, né? O que a gente faz é desacelerar o processo. Mas, a gente falando assim, já trazendo um pouquinho da psicodinâmica, a gente observa que são pessoas que tiveram uma atividade mental muito intensa, né? Muitas vezes não respeitando o próprio tamanho, a própria envergadura, e se impondo, vamos dizer assim, maneiras de viver e de trabalhar além da conta. É como eu falo, muitas vezes respeitava o próprio equilíbrio somático. E é claro que quando a gente é jovem, adulto maduro, mesmo hoje vamos chamar de idoso, eu chamo que é o adulto idoso, que ainda não é a senilidade, né? Hoje as pessoas são produtivas para lá de 70 anos, né? Então, isso começa a dizer que o idoso mesmo, que vai começar a ter algumas dificuldades, é para cima de 70 anos. Então, a produtividade é grande. E, às vezes, se essa pessoa se impõe regimes de trabalho por uma série de questões psicológicas dela, na qual ela não se permite o descanso, né? Como você falou, são mentes ágeis, cuja facilidade de pensar é muito grande, então elas começam a ficar centralizadoras, controladoras, né? E muitas vezes, estava comentando agora com o Sr. Rui, muitas vezes é um acréscimo de misericórdia a pessoa, antes de desencarnar, ela poder, em vez de ser cuidadora do mundo, ela ser cuidada por todo mundo. E, ao mesmo tempo, ela faz um boot das memórias dela, na qual ela deixa aqui na Terra os velhos hábitos centralizadores, controladores, até mesmo impositivos, né? Então, falando num geral, né? E, doutor, esse mal é hereditário? Pode passar de pai para filho? Sim. Não que a gente herde a doença, tá? A gente pode herdar a predisposição. Vai depender os predisponentes, como a gente fala, né? Vai variar também os precipitantes. De repente eu descubro que eu posso viver melhor, estudar, desenvolver a minha mente, trabalhar na quantidade certa, não ficar acumulando atribuições e problemas que não são seus e sim dos outros, né? Porque muita gente, a gente acaba confundindo ajudar como assumir o problema do outro para si. E tem gente que tem capacidade para isso, só que ela precisa ser informada, né? Que muitas vezes quando você ajuda uma pessoa, você não pode tirar dela o exercício da dificuldade, porque é exercitando a dificuldade que eu desenvolvo a minha habilidade, né? Por isso que às vezes as pessoas me perguntam, por que que a pessoa tem que ter depressão? Né? Porque o espírito dela precisa, o ser essencial dela precisa desenvolver a boa vontade, né? Porque é uma doença que pega exatamente a vontade das pessoas, né? E o Alzheimer, para ela poder aprender a viver e deixar viver, né? Chegou o momento dela também ser assistida, então tudo tem uma dinâmica, né? Mas nem sempre dá para se generalizar, né? Cada um pode estar aprendendo alguma coisa. Rodrigo, tem perguntas aí, Rodrigo? E tem participação? Tem muitas. Quer fazer todas as perguntas depois do comercial? A gente acho que nós vamos para o intervalo comercial e depois a gente volta com as perguntas dos nossos vivencianos. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, pela bênção do avanço da tecnologia, que está nos dando condições de levarmos ao nosso povo a nossa gratidão a Allan Kardec. Ergue-te, humanidade, vamos aplaudir aquele que brilhou na terra como sol, que amou, compreendeu, viveu para servir. O mestre Allan Kardec, espírito de Escol, herói da caridade, o povo te proclama e dia a dia bendizemos o teu nome. És luz em nossas almas, tesouro que a ferrugem não consome. Avante, meus irmãos, o mestre nos convida. Busquemos conhecer a codificação, a essência da verdade, nela está contida. É Cristo a esclarecer a fé pela razão. Sublime benfeitor, teus passos seguiremos e eternidade afora te amaremos mais. Em nome do Evangelho, nós te exaltaremos. Glória a Kardec nos planos celestiais. Cristo, rei de vivo, ouvindo Programa Vivência Espírita. Entre em contato conosco. Telefone 12-3921-3009. Programa Vivência Espírita. Já estamos de volta, já com as vinhetas funcionando. Espero que esteja... Peraí que vocês não estão vendo aí, né? E agora? Ok, né? Espero que o pessoal aí do YouTube esteja ouvindo também. Quem está escutando a gente, dê um retorno para nós. Estamos hoje com o Dr. João Navarras participando aqui conosco. A gente está comentando sobre, falando sobre Alzheimer. E temos algumas perguntas aqui, doutor. Só passando aqui, a gente tem a participação da... Aqui o pessoal também pode comentar na cidade, sua cidade também, para a gente saber de onde vocês são. Quem está aqui... um minutinho, sumiu? Aqui. A Juliana, a gente fez a pergunta. Quem entrou, Rodrigo, também? A Cleusa Maciel fez a pergunta na sequência. Não, então faça. Tem uma pergunta da Bia também que eu achei muito legal, mas faz a da Cleusa. A Cleusa faz um tempinho. Cleusa Maciel... só comentando que o Ed Moreno, nosso amigo, também entrou aqui, mandou um bom dia, os nobres amigos. E a Cleusa perguntou ao doutor: os medicamentos ansiolíticos podem causar essa doença? Então, essa também é uma dúvida, né? Existem algumas medicações, principalmente os que a gente chama de tarja preta, que são os benzodiazepínicos, que nem, não são só eles que são de tarja preta. Tarja preta é que na caixinha vem uma faixa preta dizendo que o uso dessa substância pode causar dependência. Mas existem alguns remédios que são tais dos ansiolíticos ou dos hipnóticos também, que além de tirar ansiedades, ansiolítico é remédio que tira a ansiedade, e os hipnóticos, aqueles que fazem dormir, e que têm como base os benzodiazepínicos, que funcionam muito bem, mas algumas pessoas usam de maneira indiscriminada e por longo tempo. E isso afeta a memória. Então, tem alguns tipos de remédios que são até bem conhecidos, que a gente sabe que o uso prolongado vai afetar a memória. Não é o Alzheimer, né? A pessoa fica com um comprometimento de memória, mas ela não tem essa evolução degenerativa como a doença do Alzheimer, né? Que é muito mais devastadora. Ela não é só uma falha de memória por lesão cerebral causada por um remédio. Doutor, não que esses remédios sejam proscritos, mas a gente tem um cuidado ao prescrever. Doutor, uma pergunta aqui da nossa amiga Beatriz, que ela está fazendo mais ou menos um relacionamento aqui entre uma doença e outra. Ela está perguntando assim: o Parkinson tem vários sintomas iguais, ele pode evoluir para o Alzheimer? Então, aí, dependendo do achado que a gente encontra nos exames neurológicos e nos exames de neuroimagem, a gente vai encontrar a demência associada à doença de Parkinson, né? Que é uma outra tipo de demenciação. Os processos que acontecem degenerativos no sistema nervoso por causa do Parkinson também podem levar a falhas de memória. E existe também, vamos dizer assim, uma série de outros casos de perda de memória que as pessoas... não sabe exatamente quem veio primeiro, quem veio, se foi o ovo ou a galinha, né, como eles falam, né? Então, até tem um dado aqui, olha, que é provável doença de Alzheimer em 55% dos casos. Então, quase 60% é uma doença degenerativa com o depósito daquelas alfa-beta-amiloides e a proteína tal. De múltiplas etiologias, são 12%. A provável demência vascular, que é aquela antiga aterosclerose por faltar sangue no cérebro por causa do entupimento das artérias, chega a ser 9%. De etiologia desconhecida, que não sabe o que é que está acontecendo com o cérebro da pessoa, é 6% quase. E o Parkinson é 3%. E tem outras que a gente não sabe o que é, também é 3%. Então, existe a possibilidade de outras doenças degenerativas do sistema nervoso também começar a atacar o cérebro. Mas quando começou a ter mais acesso às imagens cerebrais, funcionais inclusive, que são PET scan, a ressonância magnética com emissão de pósitrons, percebeu-se que a grande maioria também tem junto consigo aqueles depósitos de proteínas beta-amiloide e as proteínas talcos, a tal das placas senis. E na doença do Parkinson, a gente considera ela quando a gente não acha essas coisas, né? A gente só vê, então, a clínica, que a pessoa tem a clínica do Parkinson, né? Que toda aquela coisa de ficar o tremores, né? Com a posição meio de robozinho, andando como se fosse, a gente chama, uma marcha de petit pas, né? Passos pequenininhos, o tremor de contar dinheiro, como a gente fala, né? Os braços encolhidos, o sinal da roda denteada e a mesma momento de congelamento, né, que a pessoa tem. Às vezes a pessoa ela fica congelada, ela não consegue se mexer. Algumas pessoas que têm Parkinson também evoluem para quadros demenciais. Mas você veja, demência por Parkinson é 3%. Né? A grande maioria é pelos depósitos de beta-amiloides e da proteína tal no cérebro, que é o substrato orgânico que a gente vê no microscópio do cérebro de uma pessoa assim. E a Yolanda Garzon, que está lá em Uberaba, está escutando a gente, nossa amiga Yolanda, pergunta aqui: o paciente com Alzheimer, durante o sono, liberto da matéria, adquire a consciência normal ou continua doente? Então, se a gente for remontar aquela experiência do Dr. Bezerra de Menezes, que ele descreveu num livro, legal, Uma Loucura sob o Novo Prisma, né? Lembrando que esse livro ele escreveu em vida, olha que legal, mas só foi publicado depois do desencarne dele, né? Uhum. Em que ele fala, ele divide o livro em três partes, mas nessa parte em que ele mostra uma tecnologia, que eu falo que é a ressonância magnética da época dele, né? Como é que a gente pode saber se é o cérebro que está doente ou se é o espírito que está perturbado, da pessoa que está encarnada? O que ele fazia? Ele usava um médium idôneo, numa casa espírita idônea, e evocava o espírito do encarnado doente. Se ele se manifestava bem, né, falando, conversando, através do corpo do médium, vamos dizer assim, então quer dizer que a lesão dele era cerebral, por isso que ele não conseguia se manifestar de maneira adequada. Mas se ele se apresentar perturbado, ou se apresentar o obsessor dele, então quer dizer que a perturbação dele não é orgânica, ou seja, a doença dele não é orgânica. Era uma maneira que o Dr. Bezerra usava a tecnologia espírita para diferenciar casos orgânicos dos inorgânicos, né? Dos casos que têm origem psicológica ou origem no processo obsessivo. Né? Então é muito provável que a pessoa, fora do corpo, talvez ela volte até as suas lembranças, lembrando, pensando também que, dependendo do tempo que você fica mergulhado, vamos dizer assim, vivenciando um transtorno mental causado pelo corpo, né? Ficam fortes impressões ainda no perispírito da pessoa, e pode ser que no começo ela ainda fique tendo algumas falhas, mas mais por condicionamento dos campos magnéticos do perispírito do que realmente pela doença em si, já que ela não está mais dependendo da carne, né? E provavelmente, nesses pequenos intervalos em que ela fica dissociada da carne, fora da carne, né, pelo sono, não seria o tempo suficiente para ela poder se desfazer dessas más impressões ou desses condicionamentos. Por isso que muitas pessoas, até a gente vê na literatura, na obras suplementares, né, as psicografias do Chico Xavier, nas obras do André Luiz, que as pessoas levam para o plano espiritual sensações, dores e até feridas no corpo perispiritual que na realidade não existem, mas estão todos na mente dela, porque é um tempo que ela tem de se desfazer dessas impressões da carne, né? É mais ou menos como acontece quando a gente reencarna, né? A gente pega um corpo novo, né, que a gente não sabe usar ainda. Por isso tem que ser cuidado pela mãe, tem que ser educado, fazer os estímulos adequados, até que a pessoa, começa a achar, agora estou plenamente encarnado, né? Isso dá mais ou menos lá na adolescência, né? Depois dos 7 anos, né? E no plano espiritual também. E é claro que quando você desencarna, fica muitas impressões. E parece que o Alzheimer deixa umas impressões um pouco mais aumentadas nesse sentido, porque é uma perda total do controle do espírito, do seu corpo, já que ela tem o seu órgão de contato com o corpo totalmente lesado, que é o sistema nervoso. Que é uma característica interessante que ela está comentando, porque quando a gente fala assim, ah, o Alzheimer perde a memória. Não, ele não perde a memória, tá? A memória não é no cérebro. Uhum. Aí a gente está falando já do ponto de vista de constatação de estudos espíritas, né? E de espiritualistas que, inclusive, têm a vidência e a clara evidência de observar o perispírito ou a aura das pessoas. A sede da memória é no perispírito, né? Acessar essa memória é através do cérebro, que é um hardware, né? Mas toda a memória está lá na nuvem, vai? Uhum. Mas para mim poder acessar essa nuvem onde vive a essência do espírito, eu preciso do cérebro, se eu estiver encarnado, né? E aí, conforme você vai perdendo a parte do cérebro, principalmente as regiões do hipocampo, que tem a ver com os óvulos temporais, você não perde a memória, mas você perde o acesso à memória. Uhum. Como um disco rígido que, de repente, ele queima, vai? Os dados estão lá dentro, mas você não consegue acessar. Nós vemos, já conhecemos, né, doutor, no sentido das reencarnações também. Nós temos todas as memórias das nossas outras reencarnações, mas geralmente quando nós viemos para cá, ela é colocadinha lá num canto, né, fica na nuvem lá, para a gente não ficar lembrando muito dela. Lembra de algumas coisas, alguns sentimentos, né, algumas sensações que nós temos que a gente sabe que não é dessa encarnação. Algumas lembranças, mas são muito vagas e está guardada. Não é por causa disso que nós vamos deixar. E quando chega a hora necessária, que nós estamos no plano espiritual, ou até aqui, num tratamento de regressão, alguma coisa que a pessoa necessita, ela consegue acessar essas memórias de outras vivências. Então, é muito interessante isso, porque a gente fica muito preocupado assim, quando a gente pensa assim, parece que o Alzheimer é uma doença muito mais familiar, diga assim, karma da própria família toda, do que a própria pessoa, que a gente fala, mas a pessoa não está vendo nada, ela não está sabendo de nada. Será que essa pessoa está sofrendo, né, assim? Porque se a pessoa tiver com outra doença qualquer, que ela esteja consciente disso, ela está sentindo o tempo todo. Agora, esse esquecimento que provoca o Alzheimer parece que vai... É um karma familiar, parece até, né? É uma coisa que eu vejo é o seguinte, realmente existe um envolvimento da família muito, muito grande, né? Porque é aquela pessoa que muitas vezes, como foi dito, né, era o centro do controle, o centro de referências, de orientação da família, ela vai perdendo. Mesmo que ela não fosse, a expectativa que nós tínhamos dela vai mudando. É como se a pessoa morresse em vida, né? A gente vê vários questionamentos da família, que no começo se dedicam, cuidam com todo carinho. Depois elas vão ficando muito chateadas, deprimidas, inclusive, de ver aquela pessoa, o ente querido, ir apagando, né? Eu costumo dizer, aquele conjunto de órgãos que estão funcionando já não é mais a sede da pessoa que ela conheceu, né? Você já não reconhece mais o seu parente, a pessoa que você conversava, ou que você tinha expectativas, né? Muitas vezes ela te agride, ela não te conhece, ela te xinga, te chama de outros nomes, né? Faz colocações, às vezes, bizarras, né? Você vê aquela pessoa muito, muitas vezes respeitável, amada, querida, se tornando amarga, detestável, né? Falando palavrão, né? Fazendo coisas muito estranhas, vamos dizer assim. A gente vê as pessoas se apagando, vamos dizer assim. Agora, curiosamente, por isso que essa conclusão que a gente chega, a essência da pessoa, lá no perispírito dela, na essência dela, aliás, na essência espiritual que está antes do perispírito, né? Que é uma coisa totalmente não matéria, que é a luz divina dentro de cada um de nós, vamos dizer assim, essa não se apaga, né? E isso a gente comprova que você percebe que logo no começo da doença do Alzheimer, às vezes a pessoa chega a um ponto que a gente fala, pronto, agora ela esqueceu tudo, né? Passa uma semana, ela lembra de tudo. Então, se a sede da memória fosse no cérebro, ela não se lembraria. De vez em quando, o cérebro dá uma melhorada, ela acessa o banco de memórias de novo. Talvez esses momentos de idas e vindas, vamos dizer assim, da consciência, é que talvez seja sofrida para a família, para a pessoa portadora do Alzheimer. Por quê? Porque quando ela volta, ela se dá conta do tanto trabalho que ela está dando, né? E muitas vezes, mesmo que ela já esteja desprendida do corpo, muitas vezes ela é orientada, ela é, do ponto de vista espiritual, e muitas vezes ela volta ter um pouquinho de consciência por ação do plano espiritual para poder orientar a família de algumas coisas, né? E é claro, conforme ela vai perdendo totalmente o substrato orgânico que permite o contato, né, a vida de relação com as pessoas, aí ela passa a ser totalmente cuidada, né? E mesmo o cuidador, aquele que não é um familiar, é um profissional, é também muito desgastante, porque é como se você tivesse que emprestar todo o seu aparelho físico e psíquico para o portador do Alzheimer, porque ele não sabe mais comer, ele não sabe mais andar, ele não sabe mais regular nenhum esfíncter, não sabe pedir o que precisa. A gente tem que ficar lembrando, percebendo, né, dando água, comida, banho, lembrando das medicações. É extremamente desgastante, inclusive para o cuidador profissional, que você contrata para ficar com seu pai, sua mãe, sua avó, de maneira que lá no IPQ da USP, no Instituto de Psiquiatria da USP, existe um trabalho que é feito gratuitamente, acho que é uma vez por mês, em que todo o staff médico e psicológico, de terapeutas ocupacionais e assistentes sociais, faz uma reunião aberta ao público, gratuita, a todo mundo que tem familiares ou que são profissionais que cuidam de pessoas com Alzheimer, no intuito de fazer um programa que eles chamam de Cuidando de Quem Cuida, né? Que é, porque realmente é um trabalho extremamente desgastante cuidar de alguém que, na realidade, você cuida, cuida, cuida e não melhora. E, pelo contrário, piora. Dando isso, é um aprendizado para toda a família que está envolvida no mesmo problema, não é isso? Então, a família, ela muitas vezes ela adoece emocionalmente em função não só do trabalho que dá, mas do rompimento dos laços afetivos. Sim. Porque você não encontra mais naquele seu parente, no seu pai, no seu avô, a mesma pessoa que você teve por muito tempo. A pessoa vai apagando em vida, né? E aí, como eu falo, para a pessoa em si, e muitas vezes para os outros, porque às vezes nem sempre a pessoa que desenvolve Alzheimer é uma pessoa controladora, mandona, chata. Ela não era. Às vezes ela é uma pessoa querida, amada, e a doença começa a galopar e rouba ela da gente, né? E aí isso mexe muito com as pessoas. Mesmo quando a pessoa, muitas vezes, é uma pessoa irascível, difícil de conviver, e vai demenciando, e ela fica mais dócil, muitas vezes. Já vi casos muito interessantes de pessoas que... Isso é do meu consultório mesmo, vi pessoas que eram extremamente... assim, dolosas, sabe, maldosas, que praticavam o mal mesmo, e que de repente começou a ter o Alzheimer, ela começou a ficar amiga, não estranhando ninguém, nem os que ela chamava de inimigo, né? Então a gente acha, vamos dizer assim, eu tenho a sensação de que toda doença realmente não é um castigo, e sim uma possibilidade de eu desenvolver habilidades diante da dificuldade, né? É, por isso que eu falo que a arte da evolução espiritual é a arte de se contrariar, né? Ou você faz isso conscientemente, que eu acho que eles chamam de caminho do amor, ou você faz isso compulsoriamente, que é o caminho da dor. Se bem que só levada à compulsoriedade aqueles que talvez ignorem as leis de Deus, ou se não ignoram, aceitam, né? Mas, mesmo assim, eles não são abandonados, eles são levados a experiências que vão fazê-lo evoluir. Né? Mas, doutor, tem muitas pessoas irascíveis, aquelas pessoas difíceis de lidar com ela, e ela praticamente não tem muita ligação com a família, os filhos não se entendem, aquela coisa toda. Não chega no momento que os filhos começam a achar que aquilo é um momento de vingar daquela pessoa doente? Pode acontecer. Começar. Eu acho que aí é que vem o papel das pessoas que têm conhecimento da lei do amor. Eu sempre digo para as pessoas que toda situação é uma possibilidade de poder falar de amor, né? Eu falo isso para os meus alunos na faculdade, exatamente isso, que tudo é pretexto para se falar de amor. pintar uma parede, fazer um programa de rádio, varrer um chão, escrever uma peça de direito ou atender um paciente. Mas eu falava para eles, olha, mas atender pessoas, ser médico é um pretexto irrecusável, porque as pessoas vão bater na sua porta e vão querer ouvir o que você tem para falar. Você vai falar só da ferida dela? Vai dar o remédio e mandar andar? Então, muitas vezes, a gente que trabalha na da psiquiatria, ou da neurologia, ou da geriatria, né? Muitas vezes a gente entra no lar das pessoas e as pessoas estão muito consumidas por aquela doença, né? E a gente prefere tratar dos familiares, fazer o que é possível para o adoecido, vamos dizer assim, e de uma certa maneira é uma palavra de conforto, que muitas vezes faz as pessoas reverem até essas reações que elas têm com os parentes difíceis, né? Aprendendo, conseguindo até rever esses elos, né? Tem até uma figurinha de linguagem muito graciosa, né? Que quando a gente é criança, né, os irmãos ficam disputando a atenção da mãe. Depois que a mãe envelhece, não, a mãe é sua, né? Não é minha. Né? E ninguém quer. Fica mandando o pai ou a mãe para uma casa, para outra, é meio complicado. E... Agora, tem o inverso também. Né? Eu já vejo muitos casos de que o idoso era muito dócil, muito amável. A gente que é um pouco mais antigo lembra daqueles bebê Johnson. Tinha a eleição do bebê Johnson. Eu chamo que é o vovô Johnson. A briga é que todo mundo quer ele em casa, mesmo que ele dê trabalho, né? Porque apesar da perda da memória, de alguns momentos que ele fica um pouco mais irritado, mas todo mundo quer. Tamanha gratidão, tamanho carinho e afeto que tem pela pessoa que ele foi, né? Que ele fez ou acabou de fazer, porque a doença não é uma doença castigo, né? Não existe castigo de Deus, é uma preparação, e muitas vezes as pessoas se propõem a passar por certas situações voluntariamente, do ponto de vista espiritual, porque querem desenvolver algumas habilidades. Então nós precisamos trabalhar muito para que a gente, quando envelheça, seja um idoso Johnson. É, o vovô Johnson. Aí, Jorge, tá vendo? Só tomar cuidado, né? Ó, estamos tendo muitas perguntas, mas muitas perguntas. Infelizmente, eu acho que não, a gente não vai dar tempo de passar todas as perguntas hoje, né? Porque já são 9 horas e 17 minutos. Mas eu deixo passar aqui algumas que já estão há um tempo, né? Então, aqui a Maria, eu até peço se pudesse ser um pouquinho objetivo na resposta, porque como são bastante perguntas, claro, a gente consegue talvez abranger algumas mais. A Marina, a Marina de Almeida Senares, ela pergunta assim: bom dia desde bom dia desde a Inglaterra, olha. Então, eu conheço ela. Ela está fundando, ela está ajudando a fundar o grupo dos Espíritas Anônimos Universal. Olha que legal. Depois ela pode até falar mais. Vamos manter contato com ela. Vai ser conseguindo juntar espíritos do mundo inteiro num canal. Podemos fazer um programa com ela qualquer dia, né? Fazer um programa com ela. Pode chamar que ela vai gostar. Ela é bem ativa. Tá? Certo. Bacana, Marina. Depois passa aí o seu contato pelo João pra gente. E ela manda: bom dia, doutor. Tem algum exercício preventivo que pode descobrir se temos Alzheimer? Não sei se a gente já comentou. Na realidade, a doença, eu acho que existem alguns exames de sangue, vamos dizer assim, não que vai dizer que você tem Alzheimer, mas que vai fazer você tomar um pouco mais de cuidado com Alzheimer, que é o que a gente sempre faz para todo mundo, né? Que é a questão dos níveis de colesterol, né? E de algumas enzimas, né? Como a homocisteína. Não que isso seja um preditor, mas se algumas coisas estão aumentadas, é bom controlar. O controle disso não é feito só com dieta, é claro que tem a dieta também, mas também tem a ver com a atividade física e a atividade mental, né? Agora, tem pessoas que, geneticamente, por mais que você faça exercício, coma bem e a higiene mental, vamos dizer assim, a doença vai aparecer de qualquer maneira, porque é uma carga genética para isso, né? O que a gente pode fazer, eu acho que é muito interessante, nunca achar que pode parar, né? Assim, em termos de trabalho. Claro que com a idade, a gente não vai ter a mesma força que tinha, então a gente vai diminuir o trabalho. Mesmo que você se aposente, arranje alguma coisa para fazer, sabe? No sentido até que seja voluntário. Não importa, não precisa ser remunerado se você não precisar complementar a sua pensão de aposentadoria, né? Mas a ideia é de você estar sempre sendo útil, por mais simples o que fosse que você consegue fazer. Mesmo, às vezes eu comento assim, mesmo que a pessoa já esteja com Alzheimer e ela tenha esse espírito de serviço dentro dela, ela vai querer fazer alguma coisa mesmo tendo Alzheimer, né? Então, se ela sabe enrolar lã, se a única coisa que ela lembra de fazer é enrolar um novelo de lã para mandar para as tricoteiras fazer roupinhas, enxoval de crianças, que faça, né? Eu acho isso muito importante, a ideia do espírito de serviço, né? Em que a gente está sempre pronto e disposto a servir com aquilo que a gente tem de melhor. Legal. Aqui a Valério mandou também. A Deli também tinha feito uma pergunta faz tempo aqui, doutor, encaixando nessa daí mais ou menos, ela pergunta se existem sintomas, né, que nós podemos sentir esses sintomas e falar, nossa, está na hora de procurar um psicólogo, está na hora de procurar um psiquiatra, né, para a gente iniciar um tratamento aí, né, para evitar, para retardar esse Alzheimer. Isso. Bom, a primeira coisa que eu acho que é interessante é não ficar esperando ter sintoma para tratar, né? Nem se essa palavra é tratar. A gente, em vez de prevenir doenças, a gente pode promover a saúde. E uma das coisas que eu vejo muito no Alzheimer, e parece que está aumentando mais, vamos dizer assim, a frequência, tem a ver com as nossas maneiras de viver, que não é só alimentação, é a maneira do estresse que a gente se propõe. Uma maneira muito simples de promover a saúde mental é não esquecer que a vida da gente é dividida em três, né? Se você tem 24 horas para viver, lembre-se, são 8 horas trabalhando, 8 horas divergindo, que divergir significa fazer alguma coisa diferente do trabalho, que pode ser uma diversão, pode ser um estudo ou pode ser um hobby, mas fazer diferente, né? E 8 horas dormindo, né? Dormir tem muito a ver com a memória também. Então, não esquecer que você pode trabalhar, mas você vai ter também que estudar e se divertir e também tem que dormir. Não censura aquelas pessoas que, de vez em quando, na etapa certa da vida, tem que dar alguns estirões, que a gente fala, né? Então, é comum, por exemplo, na área médica, quando você é mais jovem, dar plantões, trabalhar 36, às vezes 48 horas direto. Mas você tem um corpo próprio para isso, mas depois você tem que ir adequando ao seu nível de produção física e mental, né? Mas nunca parar, mas sempre dosar da melhor maneira possível nessas três partes da vida da gente. Agora, está perguntando alguns sinais e sintomas. Tem. Existe o tal do CCL, né, que é o comprometimento cognitivo leve, que nos chama a atenção. Começa a ter pequenas falhas de memória, que não é aquela coisa de não sabe onde que vai para um quarto e não lembra o que foi buscar, né? Isso é comum acontecer com a gente que está muito preocupado com alguma coisa. O CCL, muitas vezes, é essa comprometimento cognitivo leve, é você percebe quando as pessoas olham para você e dizem, você já me perguntou isso hoje. Você já falou duas vezes, três vezes sobre esse assunto, mas já foi resolvido. Aí a pessoa fica admirada com isso. Aí é a hora de você começar a procurar ver qual é a causa dessa falta de memória, que muitas vezes não é Alzheimer, não é demência. Às vezes é um quadro depressivo, é a carência de alguma vitamina ou mesmo de alguma alimentação específica. Você tratando isso e mudando, não é Alzheimer. A gente está... Aqui eu tenho que pedir desculpa para o AS, porque eu pulei a pergunta dele aqui. Ele tinha feito a pergunta lá em cima. E aí a gente faz a pergunta dele antes de ir para os comerciais, tá bom? Antes de a gente ir para o momento de Gavalho. Agora que eu falei, sumiu a pergunta dele aqui para mim, né? Parece que eu tinha feito da Juliana aqui. Aqui, apareceu. Então, a essa pergunta. O que se pode dizer sobre o mal de Alzheimer no âmbito espiritual? Como o processo de culpa nos desarranjos provocados por uma pessoa em seu arquivo de memória. Entendi. Como eu falo, às vezes todo processo orgânico que nós vivemos aqui na Terra é um processo de reabilitação, não é um processo de castigo. Quando Jesus veio à Terra, ele nos trouxe o senso de eternidade, que fez os cristãos primitivos irem cantando para o Circo dos Leões, quando descobriram que eles já estavam na vida eterna. Morrer para eles era um tanto fazia, mas não é que eles eram suicidas, né? E para nós, quando a gente tem o senso de eternidade, a gente começa a perceber que o que a gente passa aqui na Terra já faz parte da eternidade. Nós estamos só num pequeno cenário montado por Jesus, a pedido de Deus, para que a gente desenvolva algumas habilidades, né? Seja vivenciando circunstâncias, convivendo com pessoas, ou desenvolvendo doenças que vão desenvolver possibilidades espirituais. A falta de memória, muitas vezes para mim, o que eu lembro, que eu vi com as pessoas que o plano para mim me orientou, porque eu ainda não aceitava muito essa ideia da pessoa apagar a memória. Ele falava que isso era uma bênção reservada para algumas pessoas que davam um boot, né, na tudo aquilo que ela viveu naquela encarnação, para poder chegar mais zerada no plano espiritual, principalmente de velhos hábitos, né? Velhas condutas. É a misericórdia. Mais ou menos, né? Quando a pessoa tem aquela artrite que não deixa ela mais brigar e bater nas pessoas. Então, ela consegue chegar no mundo espiritual menos comprometida com o senso de eternidade. Legal. Pode fazer associação com os ensinamentos de Jesus, né? Se sua mão caso de escândalo para você, melhor cortar a mão, né? Então, são coisas assim, são analogias que dá para... Quando o senhor falou isso aí, eu comecei a lembrar disso. Se o seu olho, né, é causa de escândalo para você, é melhor que você não enxergasse. Então, são coisas assim que, às vezes, onde a gente está enxergando o mal, talvez no futuro tenha sido um bem para o espírito, né? Vamos para o intervalo, Rodrigo? Vamos sim. A gente tem aqui também a participação do Valdeci, que eu tinha esquecido a pergunta dele, tinha pulado, que ele pergunta: o Alzheimer pode conectar acontecimentos da vida atual com acontecimento de outra vida daquela pessoa? Acho que tem até um pouco a ver do que o doutor já respondeu, né? Uhum. Não, mas ele pode até falar, pode comentar um pouco, doutor, sobre essa, por favor. Então, existem fenômenos que podem acontecer dentro do ponto de vista de qualquer coisa que acomete o cérebro, e eu vejo, e por isso que eu acredito nisso, que algumas doenças mentais levam ao encarnado ter estados alterados de consciência. E nesse estado alterado de consciência, ele pode ter acesso a banco de memórias que vão além daquela do imediato, dessa encarnação. Então, ele pode começar a fazer coisas, ou lembrar de coisas, ou ver coisas que para nós talvez não faça sentido, porque ele está auferindo isso em outra instância de outra época de vidas passadas. Ou do mundo paralelo, que ele pode estar enxergando o mundo espiritual ao lado dele, e como ele não consegue coordenar esses pensamentos porque falha o cérebro, fica aparecendo alucinação, aparecendo delírio, fica aparecendo um comportamento psiquiátrico, vamos dizer assim. Como ele não consegue falar e esclarecer exatamente porque também está comprometido, então é claro que deve existir, vamos dizer assim, acesso a bancos de memória remotos, né, de vidas remotas, e que para nós que estamos vendo através de uma pessoa que está com o cérebro desorganizado materialmente, fica confuso e é interpretado como sintomas psicóticos, né, vamos dizer assim. Mas para ele, provavelmente, deve ter alguma função psicopedagógica, né? Poder ter contato com situações que antes, se ele tivesse em pleno funcionamento cerebral, a perturbação seria tão grande que mais prejudicaria do que ajudaria. Vamos lá, Rodrigo? Vamos. Então, a gente vai com qual música agora? A música Quanto Tempo, do Cancioneiro Espírita. Legal. Antes da gente sair, só comentar que a gente recebeu ligações aqui pelo Carlinhos, está ali fora. Então, a dona Dina, que sempre participa, sempre liga para a gente, ela manda muito atenta, ouvindo com muito interesse o programa. Hoje, fazendo casaquinhos infantis, ó, não. Desejo um ótimo e abençoado domingo e semana a todos. Um grande beijo ao senhor Rui, Jorge, Carlinhos, Rodrigo e todos os vencianos. Muito grata pelo programa de todos os domingos. Não perde nenhum. Isso me faz lembrar uma atitude que eu vi do Chico Xavier quando eu pude estar com ele entregando aquelas cestas de Natal de final do ano. em que ele fazia questão, era 3 horas da manhã, todo ao quebrado, eu vi ele entrando naquele lugarzinho simples dele, sentando na cadeira, que ele nem sabia onde era direito a cadeira, e as pessoas colocavam um dinheiro na mão dele que ele fazia questão de entregar para a pessoa, que era o dinheiro da condução para poder voltar com a cesta básica e os brinquedos das crianças. Isso me fez perceber, por que, que ele quer fazer isso, se não podia ficar quieto, né? Porque é servir sempre, naquilo que é possível. Que legal, né? Uhum. Sempre é. A dona Dina tem 87 anos, viu, doutor? Seja bem-vinda. E ela se orgulha disso. É isso aí. Legal, né? E o seu Arlindo também ligou para nós aqui, vô da Camila, né? Vô da família da Furlan, né? Muito atento e interessado no assunto, que, como sempre, é muito útil e importante. Agradeço a todos pelo abençoado programa de todos os domingos. Grande abraço, ótimo domingo a todos e Deus abençoe. Obrigado, senhor Arlindo, por participar aqui com a gente. Um grande abraço para ele, estamos sentindo saudade, porque depois da pandemia ele não teve mais aqui para a gente encontrar com ele, né? Dar um abraço, então. Ele teve aqui no estúdio Chico Xavier. Ficou emocionado. Ficou emocionado no programa que ele fez, que ele é radialista também, foi radialista, né? Lá em São Paulo, e foi uma grande emoção aqui trazer. E nós ficamos emocionados com ele, emocionado. Assim, foi muito bacana. Muito legal. Grande abraço para ele. Então vamos para o intervalo. Depois a gente vai voltar, doutor, com o Momento Espírita, que é o Momento de Gavali, que é um patrocinador nosso. A gente coloca um Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná com uma mensagem. E aí escuta, né? E depois você comenta para a gente. Pede para o senhor comentar para a gente depois, tá bom? Tá bom? Isso okay. Depois da música e do comercial. Uhum. Momento Musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Repetir, quanto tempo, quanto tempo. Já te dei o meu sopro de luz, já te dei o amor de Jesus. Só te falta tomar tua cruz, só assim vais dizer quanto tempo, quanto tempo. Quanto tempo? contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Esse é o momento Gigavale. Então estamos aqui com o Dr. João Navarras e falando sobre Alzheimer. E o momento, Jorge, se você quiser comentar aí pra gente. Hoje é o momento espírita aqui que nós vamos colocar, o nosso momento Gigavale. O tema é Mensagem do Velho Almoço. Mensagem do Velho Almoço. Você já foi criança um dia, mas os anos se dobraram e fizeram de você um jovem, quase adulto. E agora, você me olha com certo desprezo, só porque muitos anos se dobraram para mim e hoje eu sou um velho. Você observa minhas mãos trêmulas e encarquilhadas e se esquece que foram as primeiras a acariciar as suas, inseguras na infância. Critica os meus passos lentos, vacilantes, esquecendo-se de que foram eles que orientaram seus primeiros passos. Reclama quando lhe peço para ler uma palavra que meus olhos já não conseguem vislumbrar com precisão, esquecido das várias palavras que eu repeti inúmeras vezes para que você aprendesse a falar. Fala da lentidão das minhas decisões, esquecendo-se de que suas primeiras decisões foram por elas balizadas. Diz que eu sou um velho desatualizado, mas eu confesso que pensei muito pouco em mim para fazer de você um homem de bem. Reclama da minha saúde debilitada, mas creia, muito trabalho foi preciso para garantir a sua. Ri quando não pronuncio corretamente uma palavra, mas eu lhe afirmo que esqueci de mim mesmo para que você pudesse cursar uma universidade. Diz que não possuo argumentos convincentes em nossos raros diálogos. Todavia, muitas foram as vezes que advoguei em seu favor nas situações difíceis em que se envolvia. Hoje você cresceu. É um moço robusto e a juventude lhe empolga as horas. Esqueceu sua infância, seus primeiros passos, suas primeiras palavras, seus primeiros sorrisos. Mas acredite, tudo isso está bem vivo na memória deste velho cansado, em cujo peito ainda pulsa o mesmo coração amoroso de outrora. É verdade que o tempo passou, mas eu nem me dei conta. Só notei naquele dia. Naquele dia em que você me chamou de velho pela primeira vez, e eu olhei no espelho. Lá estava um velho de cabelos brancos, vincos profundos na face, e um certo ar de sabedoria que na imagem de ontem não existia. Por isso eu lhe digo, meu jovem, que o tempo é implacável, e um dia você também contemplará o espelho e perceberá que a imagem nele refletida não é mais a que hoje você admira. Mas você sentirá que em seu peito o coração ainda pulsa no mesmo compasso, que o afeto que você cultivou não se desvaneceu, que as emoções vividas ainda podem ser sentidas como nos velhos tempos, que as palavras amargas ainda lhe ferem com a mesma intensidade, e que apesar dos longos invernos suportados, você não ficou frio diante da indiferença dos seres que embalou na infância. Por isso que eu lhe aconselho, meu filho, não ria nem blasfeme do estado em que eu estou. Eu já fui o que você é, e você será o que eu sou. Aquele que despreza seus velhos é como o galho que deixa o tronco que o sustenta tombar sem apoio. A ingratidão para com os que nos sustentaram na infância é semente de amargura lançada no solo para a colheita futura. Assim, façamos aos nossos velhos o que gostaríamos que nos fizessem quando a nossa idade já estiver bastante avançada. Pensemos nisso. Thank you. Esse foi o momento de Gavalli. Doutor, podia fazer algum comentário sobre essa mensagem que nós colocamos aí? Lembrando, viu, doutor, que dia 1º foi o Dia Mundial do Idoso, dia 1º de outubro. Uhum. Opa, fechado o microfone. Não, tá ligado. Sim, na realidade, acho que é uma coisa interessante a ideia, vamos dizer assim, de que quando a gente é jovem, a energia é tão grande, né, que a gente não tem noção nem do perigo. Por isso que normalmente adolescentes e adultos jovens se colocam em situações de risco ou até de maus tratos, né? Como se a vida nunca pudesse acabar. Depois a gente vai ficando mais maduro, né? Aí é quando a gente é chamado de coroa, né? Porque nós estamos coroando, né, o máximo da vida da gente, que seria em torno dos 50, 55 anos. Né? Depois vem o declínio do corpo, vamos dizer assim. Mas, como diz a antroposofia, quanto mais a gente vai se infiltrando na carne, né, desde o nascimento, vai se saindo da gente, vamos dizer assim, a parte espiritual. E quando a gente coroa, né, e aceita o declínio, então começa a fazer a curva ao contrário. Né? A carne vai definhando e o espiritual vai ressurgindo de novo, porém enriquecido com todas as experiências da nova encarnação, da nova personalidade, trazendo uma nova característica para o nosso ser eterno. Né? Não importa o que seja, não existe nenhuma encarnação inócua. Né? Nenhuma, não existe a possibilidade de nenhuma encarnação não deixar nenhum ensinamento. Né? Mas, de uma certa maneira, respeitar os idosos é uma maneira de eu não precisar ter que reinventar a roda. Né? Porque quando você ouve um idoso, você não comete os mesmos equívocos ou erros. E quando você conversa com o idoso, você também passa para ele uma série de inovações que ele pode ainda fazer usufruto. Como hoje em dia, né? Ensinar um idoso a poder entrar na internet e falar com alguém que ele não vê há muito tempo do outro lado do mundo, e quando ele achava que a internet era impossível, né? Ou que a gente pudesse falar com as pessoas sem que precisasse estar tão perto, são a ajuda mútua que nós podemos ter entre os que ainda têm força muscular e mental com aqueles que ainda já têm o poder, né, da sabedoria. Muito bom. Vamos encerrar, Jorge. Vamos encerrar o momento de Gavalli. Isso. Sim, vamos encerrando aqui. Encerrando aqui só um minutinho. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então esse é o momento, foi o momento de Gavalli, estamos no programa Vence Espírita e temos algumas perguntas aqui pro doutor. É, então, há participações, né, a Sônia Santos, lá do programa Saúde e Bem-Estar, de quinta-feira. A gente convida o pessoal para assistir o programa Saúde e Bem-Estar com a Sônia e a doutora Aniette, que é muito bom, às 9 horas da manhã, ao vivo aqui. E também ela manda bom dia a todos. Esse tema chegou no momento em que estamos enfrentando em nossa família a descoberta dessa doença em um ente querido. E foi após tendo enfrentado a Covid, né? Não é fácil, né, Sônia? Realmente. E o Daniel Rosa, lá de Goiânia, que sempre participa aqui conosco, deixou uma pergunta aqui para o doutor. Como os familiares e amigos podem conversar com o espírito doente, amado, com Alzheimer, mesmo sem corresponder para sentir-se amado? Seu espírito pode se resignar? Então, é uma coisa interessante que isso é uma... Era uma parte que eu ensinava na faculdade, era de Medicina de Santo Amaro, exatamente levando a psicologia médica, né, como a gente fala, para os leitos da UTI. Então, muitas vezes eu ensinava os internos de sexto ano, e os residentes, o quanto é importante conversar com o paciente, mesmo em coma. E se a gente for pensar que o Alzheimer é um coma lento, né? Em que a pessoa vai se apagando, vai perdendo a capacidade de se comunicar com a gente aos poucos, mas não devemos deixar conversar e falar o óbvio para eles. Né? Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, mas ele fica perguntando toda hora quando que a gente vai almoçar. E ele já almoçou. Faz 5 minutos que ele já almoçou. Né? Claro que a gente pode até se irritar com isso, mas compreenda, né? Você vai falar assim, ah, o que, que eu faço então? Fala que já vai, que o almoço já vai ser servido com carinho. Ele vai esquecer de novo o que você falou. Então, a gente acaba entrando em alguns processos que a gente fala, ah, mas você não está mentindo? Não, eu estou sendo carinhoso com alguém. Como é possível ele entender o meu carinho? Né? Vou falar quantas vezes for necessário. Até que chegou a hora da janta, ele vai achar que está almoçando. Né? E aí, isso é uma maneira de eu falar de amor. E quando a pessoa ainda tiver uma coisa que eu sugiro, é que quando a pessoa portadora de Alzheimer ou coisa parecida, quando ela estiver dormindo, é que você deve conversar com ela. É, o quanto você gosta dela, o quanto a gente sente ela não poder estar com a gente integralmente, mas lembrá-la, né, do senso de eternidade, que nós já estamos juntos por toda a eternidade, eventualmente, temporariamente encarnado, e ela numa carne que não está mais correspondendo ao espírito, mas que a gente agradece a oportunidade de treinar algumas coisas, de que seja a paciência, que seja a resignação ou a abnegação. Né? Eu acho que conversar sempre com qualquer que seja. Por isso que uma vez eu vi um depoimento do Dr. Bezerra de Menezes durante um desses livros que eu li muito por aí, provavelmente do Manuel Filomeno de Miranda, ou da Célia André Luiz, né? Em que o Dr. Bezerra ou o Dr. André Luiz estava vendo um facultativo, um psiquiatra, conversando com um paciente internado, e que ele conversou o suficiente, mas não entrou muito nos delírios da pessoa, né? É, porque não adiantaria que aquilo não teria efeito terapêutico. Mas só o fato dele ter dado atenção, né, para aquela pessoa em disfunção mental, desarranjo mental, já era um ato de amor. Que a gente não tem que entrar na vida do doente e fazer tudo que o doente quer, mas o fato de dar atenção às necessidades dele já é um pretexto de se falar de amor. Então, eu sugiro a quem tem parente com qualquer tipo de transtorno mental, inclusive o Alzheimer, que é uma das demências, não deixar nunca de conversar. E se tiver algum assunto que ele gosta, que você sabe que ele gosta, fale sobre ele, mesmo que aparentemente já esteja ultrapassado. Porque às vezes ele vai lembrar de um jogo que ele assistiu, ou do campeonato de 1970, ou da eleição do Juscelino, não importa. Conversa com ele sobre isso, que isso dá uma grande satisfação. Do mesmo jeito que você dá chupeta para o seu nenê e não tem nada dentro dela. Muito bom. A gente está tendo também aqui algumas participações. A Valéria comentou, a galera lá do Rio de Janeiro, comentou que faço parte de um grupo de diabéticos em um hospital público, onde os médicos fazem testes para a prevenção de Alzheimer. Aí a pergunta, por que esses testes não fazem parte de todo o sistema da saúde? Então, infelizmente, hoje, quem toma conta da saúde são entidades administrativas. Então, hoje não existe mais excelência científica que não seja permitida por interesses políticos administrativos. Né? Então, hoje, o médico ele já não decide o que ele vai fazer ou como ele deve pensar cientificamente, é o que deixam ele fazer. O que acabou transformando os hospitais num grande shopping center de procedimentos médicos, em que o médico é o maître, né, que vai te sugerir o menu que ele pode te fornecer de comida, mas está tudo já feito na cozinha. E a enfermagem é a garçonete que te serve o prato. E você, paciente, é o mal necessário, porque, afinal de contas, alguém vai ter que carregar a pulseira com o código de barras para cobrar tudo isso do convênio. Né? E aí gira-se muito dinheiro em torno da doença, certo? Que é muito mais cara e lucrativa do que se promover a saúde, que é muito simples e barato. Então, enquanto ainda saúde, educação, né, e infraestrutura foram, vamos dizer assim, palco de exploração de interesses de grupo, infelizmente nós vamos ficar aí sem saber de muitas tecnologias que ninguém quer financiar em função de que isso seria um tiro no pé administrativo. Né? Se eu curo você, eu não ganho mais dinheiro no meu convênio. Né? Realmente, é. Quer falar, Jorge? Rodrigo, eu preciso soltar uma música aqui só para dar uma notícia, que a gente podia ter feito já e para não perder, né? É para a gente lembrar todos os nossos espíritas aqui de São José dos Campos, né? É que no dia 29, na terça-feira passada, nós assistimos, né, a dona Ibrantina Obregon retornar para a pátria espiritual, né? Uma pessoa que foi trabalhadora aqui, fundadora do Anjo Ismael, junto com o senhor Francisco Obregon, que estaria fazendo aniversário hoje, né, se ele tivesse encarnado. E a dona Ibrantina continuou aí, já estava com 90 e poucos anos também, um tanto debilitada, mas com a cabeça boa, que a gente encontrava com ela de vez em quando, e ela partiu para a pátria espiritual. E nós temos certeza que, pelo conhecimento que ela tinha da doutrina, pela mãe que ela foi, né, pela pessoa, pela amiga que ela foi, o carinho que ela tratou a todas as pessoas enquanto ela estava aqui conosco, temos certeza que ela foi muito bem recebida pela espiritualidade amiga, pelos seus entes queridos que haviam antecedido a ela. Então, a toda a família da Obregon, o nosso grande abraço, e desejando que a dona Ibrantina se restabeleça o mais rápido possível no plano espiritual e dê continuidade na sua jornada de trabalho, como ela fez a vida toda aqui. Então, dona Ibrantina, nós que conhecemos a senhora, nos sentimos privilegiados por termos conseguido conviver com uma pessoa tão humilde, com uma pessoa tão simples, mas com uma pessoa tão carinhosa como era a senhora com todos nós. Tudo de bom nessa nova jornada no plano espiritual. Que assim seja. E ela era ouvinte, o casal era ouvinte assíduo do nosso programa quando nós fazíamos o programa no rádio, viu, Jorge? Era assim. Bacana. Legal. E voltando também ao tema, a gente tem uma pergunta da Keila Freire, lá do Semajode. Ela pergunta qual a diferença, doutor, entre Alzheimer, demência senil e dislexia. Porque essas três causam esquecimento. E a outra pergunta é se tem como prevenir as três. Na realidade, vamos dizer assim, são entidades nosológicas diferentes, como a gente fala, né? São doenças diferentes, de causas diferentes, e, portanto, de evolução diferente, tratamento diferente, vamos dizer assim, né? O Alzheimer é uma doença que começa no idoso não tão avançado. Quanto mais avançado for a idade, duplica por 2. A cada 10 anos a mais, as chances de ter Alzheimer. Mas existem aquelas pessoas que só vão começar a ter falhas de memória para cima de 90, 95 anos de idade. Então, essa é a verdadeira demência senil, que vem com a idade, que é por desgaste ou por definhar os órgãos. Assim como a gente também, conforme vai ter a idade, a pele da gente vai ficando mais frouxa, o nosso cérebro também vai perdendo a sua resistência. Então, essa é a demência senil. O Alzheimer é uma doença degenerativa. Os neurônios começam a degenerar por um processo químico que acontece dentro dos neurônios, que é aquele depósito de alfa-beta-amiloides e a proteína tal que vai formando as placas, né, senis, de maneira que prejudica. Assim, ela mata o neurônio antes de ter ficado velho o neurônio, né, vamos dizer assim. Por isso que a gente fala até que é uma demência pré-senil. E a dislexia é uma dificuldade, vamos dizer assim, uma falha do funcionamento do cérebro na hora da compreensão e da expressão, vamos dizer assim, do que você principalmente ouve e vê, né? Por isso que algumas pessoas que têm dislexia, elas têm dificuldade na leitura, né, e na compreensão do que se fala, vamos dizer assim. Mas ela treinando e ela sendo cuidada, ela vai desenvolver maneiras pela qual ela consegue perceber melhor o que ela vê e ouve, vamos dizer assim. Mais ou menos como um daltônico consegue adaptar a sua visão na hora de escolher as cores e perceber e avisar, olha, eu estou enxergando assim, mas é assado ou é cozido, ou é frito, né? Isso aqui é vermelho ou isso aqui não é vermelho? Isso aqui é verde ou não é, né? A mesma coisa na dislexia, em que você pode, desde pequeno, treinar a pessoa naquela falha do funcionamento, né? Mais ou menos como acontece também com o pessoal, com as doenças, né? Os transtornos do espectro autista, né? Você tem que descobrir quais são as partes daquele jovem, daquela criança, que, do cérebro, que não esteja funcionando de maneira adequada, para treiná-lo naquilo, né? Então, tem as formas leves, a moderada e as graves. A dislexia também. Tem as leves, as moderadas e as severas. Na demenciação, já é uma perda global do funcionamento do psiquismo por perda global da massa encefálica, da massa cerebral. Bacana. Rodrigo, olha, estamos estourando o horário aí, viu? Você já fez o... Vamos falar dos aniversariantes? Vamos para os aniversariantes. Quer que eu solte aqui a vinheta? Estou com ela aqui. Pode soltar a vinheta. Aqui. Parabéns para você. Você mereceu renascer. Vamos lá para os nossos aniversariantes. Dia 1º de outubro. Acho que nós não tínhamos falado na semana passada. Quem fez aniversário foi... A Cristina Gará, Cristina, que é a esposa do nosso grande amigo Fábio Dionísio, e ela também, nossa grande amiga lá de Ribeirão Pires. Dia 1º também, o Felipe, meu genro Felipe também, fez aniversário dia 1º. Dia 2, a minha nora Juliana Lima também, que é nossa ouvinte, também fez aniversário. Dia 3, a Sônia Furlan, né, que é a avó da Camila, né? Esposa do seu Arlindo, que ligou pra gente agora há pouco. Então, um grande abraço para ela também. Dia 4, Felipe Halley, lá do Paulo de Tarso, filho do Barbosa, do nosso grande amigo Barbosa, e da Cida também. Dia 6, a Bianca Carolina, minha neta. Bianca, tá cheio de parente meu fazendo aniversário em outubro. Dia 6, a Bianca Carolina fazendo aniversário. E hoje é dia 4, né? 4, certo. Então, dia 9... Também, aqui está o Paulo. O Paulo só está o nome Paulo, não sei quem que é o Paulo. Olha mais para o lado aí, vê se no final tem... Não tem referência não. Mas, ó, quem for Paulo que estiver fazendo aniversário hoje, parabéns. Paulo, tá tudo certo. Vizinho, está escrito. Uhum. Vizinho de alguém. Agora eu que olhei. Agora que eu tava olhando errado. Seu Paulo é meu vizinho. Aí, ó. Né? Então, doutor, esse aqui só foi um lápis, não tem nada a ver com Alzheimer, não, viu, doutor? Só foi uma gente. Não olhei direito. Mas... Já tem mais problema de visão do que de Alzheimer. Alzheimer mesmo é quando a pessoa que está comandando a mesa manda a gente toda hora desencostar do microfone, que você está respirando no microfone demais e a pessoa se afasta do microfone, daqui a pouco a gente está encostado de novo, ele fala de novo, porque a minha já falou umas 10 vezes hoje, então eu acho que já está na hora de eu procurar um psicólogo mesmo para ver esse negócio aí, né? Ele falou umas 10 vezes que eu ia afastar e eu estava de novo no mesmo lugar. Aqui no Paulo de Tarso, Jorge, nós temos a Cristina Krubach, que não é lá do Paulo de Tarso, mas está fazendo aniversário hoje. Nós temos a Luzia Arantes, no dia 5. No dia 5 também nós temos Maria de Nazaré Freitas. No dia 6, a Ruth Eugênia Alvarenga. E no dia 10, a Ana Cláudia Rodrigues de Medeiros. Então, são essas as pessoas que fazem aniversário lá do Paulo de Tarso. E aqui também, a gente não pode esquecer o aniversariante de ontem, que foi Allan Kardec, né? A gente e o Chico Xavier sempre ia comemorar o aniversário em São Paulo, né, no Centro Espírita União. Então a gente tem que sempre lembrar dessa data também, que é uma data muito especial para a gente. Quem também, na segunda-feira, Luciano e Félix, a Fernanda Bila, na terça-feira, a Maria do Carmo, de Claro, que são nossos seguidores, né? Quarta-feira, Regina Gaia, Tereza Conrado, Cláudia Nascimento. Na quinta, Sônia Lima, Daniele Alves. E na sexta, a nossa amiga Valéria, lá do Rio de Janeiro, que sempre está aqui ouvindo, participando com a gente do Pai Bem. A Valéria Plaizante, fazendo aniversário. E também a Mel Lucy no sábado. Então a gente já deseja a todos vocês muita paz, muita alegria e fechar a rua aí de festa, né? Uhum. Só que sem aglomeração. Eu tô louco para acabar logo essa pandemia, para esse pessoal voltar a fazer festa para nós, né? Porque esse negócio de pandemia foi, para a gente que não gosta de fazer um salgadinho para os amigos, foi excelente, entendeu? Agora, para a gente que gosta de ir, eu e o Rui, que gostamos muito de ir no, nas festas, aí ficou chato, porque aí não deu, paramos de ir comer o salgadinho dos nossos amigos aí. É, Rodrigo, e os sorteios? Legal. Os sorteios, eu vou soltar aqui a vinheta, né? Então, a dos sorteios, só um minutinho. Então, quem foram os ganhadores do dia de hoje? Rufe os tambores. Quem foi o ganhador do CD do Momento Espírita, que a gente sempre passa aqui no Momento Gigavale, foi o Kleberson Palma. Kleberson Palma ganhou o CD. E o João Ramalho ganhou o livro por participar aqui conosco. Então, é só buscar lá na Livraria da Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, Bela Vista, São José dos Campos. Então, a livraria fica aberta a partir do período da tarde, né? Então, lá na Avenida Rui Barbosa, 232, Bela Vista, São José dos Campos. Só que lá, bater um papo com o Mário Vinhas. Muito bom. Bacana. Então, Rodrigo, oi, pessoal. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa. Eu gostaria de pedir para o doutor fazer a prece de encerramento para a gente, mas só na hora que a gente passar para o senhor fazer as considerações finais. Aí, se o senhor puder fazer a prece de encerramento, assim, para a gente, bem rápida, né? Claro. Aí, quando a gente passar para o senhor, porque eu já estou me despedindo aqui. A semana que vem, Rui, nós teremos o Jeter Jacomini, né? O Jeter lá da Rádio Boa Nova, né? Agora das Casas André Luiz, né? O Jeter que faz... O meu mentor espiritual. É mentor, fala sério. Encarnado. Quando o senhor estava falando certas coisas de ver aquele, se a pessoa estava com obsessor ou não, eu lembrei de um caso que o Jeter contou para a gente, que era exatamente trabalhar com os pacientes da Casa André Luiz, pacientes que já estão em estado vegetativo, e convocar o espírito para a pessoa dar passividade. Como o senhor é médico, pode ser que o senhor fosse até um dos envolvidos lá que estava naquela época, né? Legal. O Jeter tem muito conhecimento para passar para a gente. Tenho certeza que o programa da semana que vem vai ser muito bacana, como o de hoje também, doutor. Muito obrigado, que eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. A gente já estava para fazer um programa sobre Alzheimer aqui há muito tempo, mas a gente não conseguia achar a pessoa certa. Por quê? Porque falar sobre Alzheimer, os médicos sabem falar, mas você encontrar uma pessoa que seja espírita para falar é totalmente diferente para nós, dar esse enfoque espírita que o senhor deu aqui, trazendo para a realidade que a gente conhece, né? E foi muito importante, eu tenho certeza disso, e a gente fica muito agradecido ao senhor. Então, pessoal, até a semana que vem, tudo de bom para vocês. Carlinho? Oi, doutor João Lourenço, nós agradecemos, como o Jorge disse, a esse esclarecimento maravilhoso da divisão entre o Alzheimer no plano físico quanto no plano espiritual, que nos deu um esclarecimento abençoado. Então, para que nós possamos trabalhar melhor os nossos amigos com problemas assim. Vamos agradecendo a presença espiritual da família Vivenciana, do Rodrigo, do Jorge, do Rui Barbosa, da Graça, do Rony, do Lúcio, do Beto, do Carlos Henrique e do Helder, que esteve conosco hoje, tendo um trabalho maior aqui, porque deu muito problema no nosso estúdio Chico Xavier de hoje. Agradecemos a todos, desejando um feliz domingo em família, com paz, harmonia em todos os corações, e que Deus os abençoe sempre. Rui. Rui, antes de você falar, só queria dizer aqui que o nosso grande amigo também, Roberto Wagner, né? Um dos maiores jornalistas que nós temos aqui na nossa região, ele entrou aqui no meu WhatsApp dizendo que, ó, só para dizer que estou encantado com a competência do doutor Navajas, né? Então, deixando o registro aqui da informação do nosso irmão Roberto Wagner. Rui? Doutor, eu agradeço já antecipadamente, antes do encerramento do nosso programa, pela sua presença, pela sua presteza em nos atender, porque eu falei com a sua secretária Mariana, ela não foi solícita e E o senhor está aqui com a gente, né? Sim, muito disposição. Mas o tempo foi pouco, porque nós precisaríamos falar também da Cooper Casa, que é um trabalho maravilhoso que o senhor faz lá em São Paulo, cuidando das pessoas com problemas. E eu queria agradecer, viu, Jorge, o Iramir, porque ele mandou um quadro, um novo quadro para mim, e mandou essa máscara. Ele pediu para mim escolher, eu escolhi a mais simples e a menos chamativa, que é do Olodum, da de Salvador. Aqui a máscara do Iramir. Um bom dia para o Iramir, um bom dia para o pessoal de Salvador. Estou vendo que essa sua é a maior. Agradecemos demais a sua presença e gostaríamos que o senhor já deixasse reservado um outro domingo para o senhor estar aqui com a gente falando sobre outros assuntos. Estou vendo, Rui. Estou à disposição. Doutor, só um minutinho. Estou vendo, Rui, que essa sua é a menos chamativa mesmo. Porque se você não quiser aparecer, basta botar essa máscara sua aí. É do Olodum. Ela não é nada chamativa. Porque ele está levando para você também, para você escolher. Ele mandou, né? As nossas estão aqui, ó. Calinho, eu e que recebemos. Eu só estou esperando o quadro que o Beto levou lá para você, meu quadro, né? Meu quadro, o Beto levou lá para você. Vem trazer aqui em casa. Um grande abraço para o Iramir, lá de Salvador. Legal. Um grande abraço. Rodrigo, então, suas é o Rodrigo. Rodrigo. Então, agradecendo também a participação de todos vocês que participaram aqui conosco, aqui no estúdio Chico Xavier, a todos os nossos ouvintes, os vivencianos que participaram, deixaram mensagem. Já peço desculpa porque a gente não pôde ler as mensagens de todos, mas quem entrou aqui a gente não comentou, foi a Ieda Bastos, entrou aqui a Claudinha Ribeiro, a Mãe Girafa deixou uma pergunta, o Lúcio Silva entrou aqui também, a Marisa Matei, infelizmente a gente não pôde ler, né, todas as mensagens, todas as perguntas. A Tânia, também arquiteta, entrou aqui, deixou uma mensagem. A Alessandra Martins, a Marina de Almeida Cenários deixou aqui o e-mail dela para a gente poder convidar ela aqui para a gente falar sobre os Espíritas Anônimos Universal. A Aline, a Adelaide Paula, a Eli Marcílio, a Josefina Rodrigues, a Doli Cassal, a Lúcia Maria, a Adelaide. O Oswaldo Barbosa, que sempre está aqui conosco também, a Lúcia Maria, a Alessandra Martins, como eu falei, a Claudinha Lopes, a Fátima Cunha também participou, a Valéria, já tinha comentado, a Mônica Melchades, a Gisele, já tinha comentado lá de Taberá, pessoal ouvindo a gente, o José Manuel Lopes, do Espírito Santo, o meu primo, eu espero que a Irene também, já deve ter mandado mensagem aqui, talvez eu pulei. Mandando um abraço para o Gustavo, que está ouvindo nós, está nos ouvindo lá também. E agradecendo a oportunidade de estar com vocês. Quem entrou aqui no WhatsApp também, a gente agradece a participação de todos. E convidamos para o próximo programa, às 8 horas. E aí já deixo a palavra aqui para o doutor João, para fazer suas considerações finais, por favor, e uma prece de encerramento. Bom, tudo, como eu estava comentando, tudo é pretexto para se falar de amor, né? E isso independe das nossas condições. Muitas vezes eu aprendi muito ouvindo meus próprios pacientes em seus estados psicóticos. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu tive um paciente que eu ainda era interno e ele falou coisas da vida dele que eu usei na minha. E nessa troca de informações, eu não precisei nem medicá-lo. Ele se sentiu ouvido e ele se sentiu do outro lado, ou seja, auxiliando alguém. Eu acho que essa é a grande dica, né, de Jesus. Quando você está pensando no outro, a sua doença some um pouco, né? O Bill Wilson, fundador dos Alcoólicos Anônimos, também percebeu isso. Ele era cristão e ele percebeu que ele não pensava em beber quando ele ajudava os outros. E foi dessa que surgiu os Alcoólicos Anônimos. Por isso, então, a gente sempre pode, quando possível, pedir a Deus para saber qual é a vontade dele sobre nós. E aí sim, quando ele disser, passar, nos deixar informado a respeito disso, aí a gente pode pedir coragem, paciência, resignação, para poder atender essa vontade dele sobre nós, e que no fundo é que a gente possa servi-lo naquilo que é possível dentro do nosso real também. E aí eu gostaria de fazer então a prece, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e toda esta rede de espíritos, né, que são médicos, enfermeiros, cuidadores do espaço, que vem até nós contando com a nossa presença no mundo dos encarnados, para que possamos fazer essa ponte entre aqueles que desconhecem as leis de amor de Deus com a própria Deus. E que possamos, assim, com a nossa participação no mundo dos encarnados, auxiliar a grande viagem espiritual de todos. Que eles possam, na nossa presença, reconhecer o caminho que nos leva ao caminho do bem, do belo e do verdadeiro. Seja conosco, Senhor, por mais um dia, e que possamos servi-lo na sua lei de amor. Que assim seja. Hoje bateu a saudade de muitos anos atrás, dias de tranquilidade são tempos que não voltam mais. Me lembro Natal de alegria e de esperança no ar. A juventude sem vícios e sem tristeza no olhar. Crianças brincavam nas ruas, nos lares singelos jardins, sem muros e tantos temores e enamorados afins. A gente falava de sonhos, não tinha nem televisão. Acreditava no mestre, tinha mais fé e oração. Vamos voltar e reviver o que ele ensinou. Vem, vamos andar pelo caminho que ele andou. Vem, vamos voltar e reviver o que ele ensinou. Vem, vamos andar pelo caminho que ele andou outra vez. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hoje bateu a saudade de muitos anos atrás, dias de tranquilidade são tempos que não voltam mais. Me lembro Natal de alegria e de esperança no ar. A juventude sem vícios e sem tristeza no olhar. Crianças brincavam nas ruas, nos lares singelos jardins, sem muros e tantos temores e enamorados afins. A gente falava de sonhos, não tinha nem acreditava no mestre, tinha mais fé e oração. Vem, vamos voltar e reviver o que ele ensinou. Vem, vamos andar pelo caminho que ele andou. Voltar e reviver o que ele ensinou. Vem, vamos andar pelo caminho que